Retirante, Dorival. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer à noite na tocaia me matar. Eu quero morrer no açoite se tu nega me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou me embora nessa terra, eu vou morrer. Nunca mais eu vou ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil. Vida de negro é difícil como que? Vida difícil, é difícil como que? Eu quero morrer na noite na tocaia me matar. Eu quero morrer no açoite se tu nega me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer no açoite na tocaia me matar. Eu quero morrer à noite se tu nega me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que?